Hoje soube que falam de mim. O que falam não quero saber. Falam bem, até agradeço. Falam mal, não é pra admirar. Meu louvor oferto a Deus, e só Ele pode me julgar. Quanto mais pedras estão lançando, eu prossigo no meu caminhar. Com as pedras que aqui me atiram, um castelo estou a construir. Firmado na rocha que é Cristo, a caminho estou no porvir. Podem atirar bastante pedras, já não podem me atingir. De tanto me atirar em pedras, com elas já posso me ouvir. Não sei se o irmão já leu na Bíblia, não devemos de ninguém falar. Mais errado que alguém esteja, nós devemos por ele orar. Ele diz que a língua é uma faísca, uma floresta pode incendiar. Coloque uma trave em sua língua, que brincar com fogo pode se queimar. Como as pedras que aqui me atiram, um castelo estou a construir. Firmado na rocha que é Cristo, a caminho estou no porvir. Podem atirar bastante pedras, já não podem me atingir. De tanto me atirar em pedras, com elas já posso me cobrir. Te perdoo, querido irmão, convertido estou, certa que sou. Quando dobro os meus joelhos, te entrego nas mãos do Senhor. Vou seguindo a minha casa.